magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. A história de João Miguel Lérias, um jovem piloto de motos de 5 anos, é a manchete desta semana do jornal Linhas de Elvas. A perícia de Jomi, como é conhecido no desporto motorizado, faz esquecer a idade em cima das duas rodas. É um diamante em bruto e o medo não lhe toma conta do espírito. O nervoso miudinho está do lado dos pais, em especial da mãe, que nos confessou sentir o coração apertar sempre que o filho acelera nas pistas. João Miguel Léria está a participar em provas de desporto motorizado, com particular destaque para a competição no Troféu Yama. A paixão pelo motociclismo começou desde cedo, incentivado pelo padrinho e pelo pai. Há droga nestas casas. A garantia é de uma testemunha que explica a existência de droga no interior de algumas habitações situadas no bairro de São Pedro, em Elvas, que se encontram desabitadas e entaipadas há já alguns anos a esta parte. As residências propriedades do Iru servirão, segundo a mesma fonte, para depósito de estupefacientes e serão utilizadas pelos principais traficantes da região. Segundo o denunciante, as vivendas aquelas são um autêntico depósito de droga. O arcebispo de Évora, Dom Francisco Senra Coelho, nomeou uma comissão administrativa para a confraria do Senhor Jesus da Piedade. Esta é mais uma etapa no impasse da confraria decorrente da aprovação dos novos estatutos e depois de um pedido de demissão do juiz José Aldarbinha no início deste mês. A barragem do Caia só já tem 24,7% de água armazenada. São pouco mais de 50 milhões de metros cúbicos de água que permanecem na represa, algo que representa menos de 20% de água armazenada do que em junho do ano passado. A falta de chuva faz antever um período difícil para os agricultores da região. É preciso recuar 2 anos para encontrar valores semelhantes na barragem que abastece os concelhos de Elvas, Campo Maior, Arronches e Monforte. As gravuras rupestres aparentam estar abandonadas na ajuda. Luís Lobato de Faria, com formação em História e Arqueologia, deu alerta nas redes sociais. Ao Linhas, o historiador confirma que nada foi feito depois do impacto da descoberta das gravuras, lamentando o estado atual da Ponte dos Moinhos, da Ermida e das Antas. Está tudo ao abandono, refere. A preocupação de Luís Lobato Faria é comprovada com fotografias publicadas a 7 de julho, nas quais é perceptível a aparente falta de interesse pelo conjunto arqueológico, algo que pode pôr em causa a preservação dos achados nas rochas. O nosso património, com 5 mil anos, é tratado assim, depois queremos turismo, desabafa a fonte, acrescentando que as gravuras estão a ser pisadas e sujas, com dejetos de bovinos que deambulam no local. Estes são os principais pontos de interesse da edição semanal do jornal Linhas de Elvas. Diário do Sul, magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Bem-vindos aos destaques do Jornal Diário do Sul para esta semana. Ministro da Economia nega qualquer intervenção no licenciamento das pedreiras de Borba. O Ministro da Economia disse no Parlamento que não teve qualquer intervenção no processo de licenciamento das pedreiras junto à Estrada Municipal 255 entre Borba e Vila Viçosa, que colapsou em 2018 e vitimou 5 pessoas. Pedro Siza Vieira foi ouvido esta tarde na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, onde abordou vários temas relacionados com a sua pasta e também sobre o colapso da Estrada Nacional 255 na sequência de um requerimento do Bloco de Esquerda. Tenho uma intervenção marginal na matéria. O licenciamento cabe ao Ministério do Ambiente, a ASAI. Tem competências de fiscalização, mas de aspectos meramente administrativos, apontou o ministro. De recordar que o acidente causou a morte de 2 operários de uma empresa de extração de mármore na pedreira que estava ativa e de outros 3 homens, ocupantes de 2 automóveis que seguiam na rodovia que ruiu e que caíram para o plano de água da pedreira em atividade. Vítor Vicente, eleito presidente da Distrital de Évora do CDS-PP. Vítor Vicente foi eleito presidente da Comissão Política Distrital de Évora do CDS-PP nas eleições que se realizaram no passado fim de semana, as quais contaram com uma única lista candidata, revelou fonte partidária. As eleições antecipadas resultaram da demissão do até então presidente da estrutura distrital do partido, Pedro Dora Emanuel, tendo Vítor Vicente, antigo presidente da Conselhia de Montemor-Novo do CDS-PP, liderado a única lista concorrente. Vogal da Comissão Política Nacional do CDS-PP, Vítor Vicente, de 30 anos, é licenciado em Relações Internacionais pela Universidade de Évora e com mestrado em Relações Internacionais e Estudos Europeus na mesma academia e trabalha atualmente na área da internacionalização de empresas. Presidente da Câmara de Évora visita incubadoras. As quatro incubadoras empresariais de Évora estão, passados 4 anos, completamente preenchidas e algumas delas com listas de espera. Esta constatação foi possível de verificar pelo Presidente da Câmara Municipal de Évora, Carlos Pinto de Sá, na visita que realizou na passada sexta-feira no âmbito das Jornadas de Desenvolvimento Económico subordinadas ao tema Incubação Empresarial. As jornadas terminaram com a realização de um workshop com a participação de responsáveis e empresários das quatro incubadoras, na qual foi possível confirmar a articulação e complementaridade entre as quatro entidades existentes. A Evrotec está localizada no Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo e constitui-se como uma infraestrutura de incubação de empresas destinada a estimular a capacidade criativa e empreendedora e a modernizar o tecido empresarial no concelho e na região. Roteiro 2019 – Desafiar o futuro. Chegou a hora do Alentejo aproveitar o conhecimento e experiência dos mais idosos em nome da aposta na sustentabilidade regional. O conceito foi definido durante o encontro Retorno, que decorreu na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. Integrado no Roteiro 2019 – Desafiar o futuro, há boleia de várias entrevistas realizadas na região e fora dela, que ambicionam contribuir para traçar linhas de desenvolvimento rumo ao futuro do território. Alandroal. Central Solar é o maior investimento no concelho. Assinalamos o arranque do maior investimento privado no concelho do Alandroal de que há memória. Para os que acreditamos no potencial de crescimento e desenvolvimento deste concelho, este é um dia particularmente feliz. Foram estas as palavras proferidas pelo Presidente da Câmara Municipal do Alandroal, João Maria Grilo, durante a cerimónia de lançamento da primeira pedra da Central Solar do Freixial. O próprio Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, e o Secretário de Estado da Energia, João Galamba, assistiram ao dia 1 do projeto, que traduz um investimento de 12,5 milhões de euros, devendo estar concluído em 2020. Foram os destaques do Jornal Diário do Sul para esta semana. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo.